apaixona por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar. Só que chega na cabeça, não toma batidão, não toma batidão, não toma batidão. Todo mundo falou pra me chonar, mas o meu coração chonou. É que ela tem fama, é raiva, mas é boa da cama. Toca pra galera. Eu fico sem sentimento, se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que certo, certo, certo, certo, sem sentimento. DJ Udi é o brabo, porra. Eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que certo, certo, certo, certo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Barulhando todo o estado do Pará, é ele mesmo, Udi o brabo. Falei, fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Eu já me cama, como é que não gama dessa safada? Todo mundo falou